Boa noite, então. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. O nosso tema da noite, ele vai parecer estranho, porque falando em janeiro, nós vamos nos lembrar do Natal. Parece que depois que passa o período lá da comemoração do Natal, muda tanto o clima, muda tanto a ideia geral que nos envolve, que Natal parece algo distante. Mas é curioso que aqui no Brasil é que nós temos essa tradição do Natal, em muitos países, essa tradição do Natal em torno do dia 25 de dezembro. Em outras regiões do mundo, eles continuam celebrando o Natal até o dia 6 de janeiro, faz parte das comemorações. Parece que são povos que querem manter um pouco mais viva a lembrança da chegada de Jesus. Nós sabemos que as datas têm lá sua importância, o seu valor. Como espíritos, nós estamos encarnados e dependendo, muitas vezes, desse condicionamento que a gente vive aqui na Terra, dessas datas do nosso calendário. Elas são oportunas porque elas nos ajudam a lembrar de eventos importantes. Um dia, quando nós formos espíritos já desprendidos da matéria, libertos da influência da matéria sobre nós, as datas não vão ter muita importância, porque o tempo passa a ter uma outra dimensão para nós. Ele passa a ter um outro significado. Tanto é que para a gente aqui é difícil conceber aquelas ideias que às vezes tentam nos passar para explicar, quando dizem 1 milhão de anos para Deus é 1 segundo. O que é isso, né? Às vezes a gente não consegue entender essas ideias sobre tempo. Existem, inclusive, pessoas que dizem que o tempo, ele na verdade não existiria. Ele é uma abstração que nós criamos para tentar dar sentido a essa trajetória que nós temos de uma existência. O fato é que nós aqui hoje ainda precisamos dessas lembranças que as datas nos trazem. E um dia nós vamos aprender a lembrar das coisas realmente importantes para a humanidade sempre. Nós vivemos já com o Espiritismo aprendendo que temos que estar sempre relembrando aquilo que foi bom, aquilo que foi importante, não só na nossa história pessoal, mas também na história da humanidade. E lembrar da vinda de Jesus a este planeta, o que ela significou, é algo importante. Nós temos que fazer esse exercício ao longo de todo o ano, lembrar sempre do significado da vinda de Jesus, e não só numa data específica, embora tenha sim o seu valor, lembrar dele nessa data que nós comemoramos então o seu nascimento. Aqui o título da nossa palestra de hoje, o Cântico das Legiões Celestes, ele nos sugere uma reflexão sobre um evento importante que aconteceu quando Jesus encarnou. Quando Jesus assume o seu corpo físico, nasce ali como um bebezinho, que é acolhido por Maria, é acolhido por José, ele é alguém que vem numa fragilidade muito grande. Ele é um ser que precisa de muitos cuidados, como todos os seres humanos, quando nascem, necessitam de cuidados. Só que aconteceram eventos impressionantes. O mundo cristão, os cristãos de modo geral, dizem que foram grandes milagres, aparições de anjos. Para nós, do Espiritismo, nós interpretamos como sendo uma ação do mundo espiritual, de espíritos de alta elevação espiritual, que vieram para ajudar Jesus nesse início da sua tarefa. Veja, nenhum espírito puro como Jesus dispensou o auxílio numa fase em que ele estava mais vulnerável. Então, o que dirá a nós, o quanto nós precisamos de auxílio? E esse cântico das legiões celestes, como ficou conhecida, aquela manifestação de espíritos de alta elevação espiritual que se apresentaram aos pastores que estavam nos campos. Nós sabemos desse evento pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 a 14, que ele narra como foi essa aparição impressionante. Era comum os pastores levarem as ovelhas para um determinado local e guardá-las à noite para evitar a ação de predadores, para evitar que algo acontecesse ali. E aí o que acontece? Ou até mesmo que elas fossem furtadas. Esses pastores, então, que estão ali acampados, vigiando as ovelhas, eles têm uma visão impressionante. Aparecem para eles seres de natureza espiritual, e eles ficam impressionados com o evento. Nós temos então na narrativa do Evangelho assim: então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Porque inicialmente um único espírito de natureza muito elevada se apresentou aos pastores. Ele disse que trazia notícias muito importantes para a humanidade, e em seguida mais espíritos de grande elevação espiritual se manifestam também, através de um cântico que os pastores puderam absorver a ideia, que ficou traduzida por essa frase tão importante: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Qual que era o significado disso? Por que que isso aconteceu? Né? Por que que esses espíritos tiveram essa ação de ir e se apresentarem àqueles homens simples? Nós podemos concluir que muito provavelmente foram as pessoas que estavam em condições espirituais de chegarem junto a Maria, junto a José, e prestarem o primeiro auxílio. Todos lembram que eles não foram acolhidos numa hospedaria como seria o desejável. Todos lembram que nessa época estavam todos os quartos da hospedaria ali em Belém ocupada, e o que que acontece? Eles são conduzidos a um estábulo para que lá eles pudessem, durante a noite, aguardar o nascimento de Jesus. Provavelmente esses pastores foram recrutados por esses espíritos para prestarem um auxílio inicial, levarem algo que pudesse ainda ajudar aquele casal em situação tão difícil. Isso é uma especulação, nós não temos certeza se foi realmente para essa finalidade. Talvez eles possam ter ido até lá para já começar até testemunhar, atestar o nascimento daquela criança extraordinária que mudaria os rumos do mundo, como nós veremos nesta noite. Nós vamos ver um breve vídeo que conta um pouco essa vivência. Entre todas as produções de cinema, a que mais é tocante ao representar esse evento mediúnico que foi a aparição dos anjos é justamente uma animação, um desenho animado. Nós vamos acompanhá-lo agora. Petrângela, você apaga a luz para a gente, por favor? Para a gente poder ter um pouquinho assim da ideia de como foi aquela vivência, aquele momento em que esses pastores puderam então testemunhar o feito. Vejam só todas as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imagine as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. Oh, é melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora, vamos. Trago novas de grande alegria, uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Existe muita especulação sobre a veracidade, sobre se foi realmente assim que aconteceu essa vinda de Jesus, né? Se ele, se tudo que se narrou a respeito do seu nascimento aconteceu dessa forma. Durante muito tempo, e até hoje isso acontece, muitos estudiosos questionam muitos desses detalhes, mas nós não vamos entrar nessas conjecturas agora, porque o importante para nós é tirar a essência espiritual, né? O que pode nos ensinar toda essa história, todo esse conjunto, mesmo que seja a tradição, tudo que isso tem a contribuir para a nossa evolução espiritual, tem a contribuir para o nosso conhecimento espiritual. E qual que era então o significado desse cântico, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Antes que a gente possa se apropriar realmente do sentido desse enunciado, o que que os espíritos superiores ficaram conhecidos como anjos, o que que eles pretendiam dizer com essas palavras? Antes, então, nós vamos estar aí estudando um pouquinho, relembrando como era a fé no tempo de Jesus. Nós vamos pegar em dois povos importantes que tiveram uma grande influência inicial do ensinamento de Jesus. Então nós vamos estudar um pouco entre os judeus e entre os romanos como foi essa, como era a fé naquele momento da vinda de Jesus. Nós vamos pensar inicialmente sobre a condição da mulher. A mulher entre os judeus, no tempo de Jesus e mesmo antes, e muito tempo ainda depois, e até hoje é assim, ela foi oprimida, como foi entre todos os povos. Isso não foi uma característica apenas desse povo. Até hoje nós temos em qualquer região do planeta, a mulher sempre como uma grande vítima de uma conjectura ali social que a oprime de maneira muito intensa. O quadro na época era mais severo ainda. No tempo então de Jesus entre os judeus, a mulher, por exemplo, que fosse surpreendida em adultério, ou mesmo que ela fosse por uma testemunha incriminada como adúltera, não precisava ter prova concreta, bastava uma testemunha dizer que a viu. Ela seria condenada à morte por apedrejamento. Até os nossos dias existem regiões no planeta, lá no Oriente Médio, em algum ponto ainda, existe esse tipo de condenação, indivíduo ser morto a pedradas. Naquele tempo, então, as mulheres eram acusadas de... as mulheres acusadas de adultério eram apedrejadas. É interessante que a mesma lei que determinava o apedrejamento para a mulher, ela poderia ser aplicada ao homem. Só que nunca o homem aparecia. Era sempre a mulher que era, então, a que seria punida. Então, nós vamos encontrar no próprio registro dos livros religiosos dos judeus a determinação do apedrejamento. Então, se você vai lá consultar o Levítico, que é um desses livros lá do Antigo Testamento, faz parte das escrituras dos hebreus daquele tempo, dos judeus, ela determinava a morte por adultério, determinava a morte por apedrejamento no caso de adultério. Então você tem lá no capítulo 20, determinando, se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera são punidos de morte. Veja, era uma determinação de um livro sagrado. Então tinha um peso, uma força muito grande, tinha que ser cumprido. As pessoas acreditavam que era uma ordem de Deus matar alguém de uma forma tão cruel como pedradas, por causa de um erro como esse. Nós vamos ter também no tempo de Jesus a questão do sacrifício dos animais. Era uma prática comum já de muito tempo dos judeus. Até hoje poucos judeus conservam essa prática, como muitos em muitas culturas acreditam que o sacrifício de animais é fundamental. E eles tinham na própria religião a explicação para isso, né? Era fundamental na relação do povo judeu com Deus o sacrifício de animais. Você vai ter lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, uma determinação que supostamente viria de Deus. façam-me um altar de terra e nele sacrifique-se os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então, para eles, matar um animal para garantir essa melhor relação com Deus fazia parte de um item de fé. Eles acreditavam realmente importante isso. Vamos ver mais sobre a fé deles. Aqui existia uma situação que não era determinada pela religião, mas era uma característica muito comum na época: religiosos corrompidos. Eram pessoas que não conseguiam viver de maneira íntegra, e sempre eles ligados à sua religião, aos seus princípios, à sua fé. Existiu no tempo de Jesus, como existiu antes e até hoje é assim, os líderes religiosos que usam a religião para tirar vantagens materiais para eles. Foi isso que levou Jesus, numa ocasião, a dizer então sobre os escribas e fariseus que representavam esses líderes religiosos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus viu aquilo, testemunhou aquela hipocrisia que existia no meio religioso, no seu tempo, no seu povo, porque Jesus era judeu. E Deus, na concepção daqueles homens daquele tempo, como até hoje é, ele refletia muitas imperfeições do homem. A forma de conceber Deus era uma forma de atribuir a ele defeitos que o homem tem, mas que hoje, refletindo, pensando, como admitir que Deus possa ter imperfeições humanas? Então era algo que naquele tempo as pessoas não percebiam, como hoje muitos ainda não percebem. Por exemplo, os judeus acreditavam que Deus era exclusivo deles, não era o Deus de nenhum outro povo. É uma questão de você ser possessivo em relação à divindade, achar que ela favorece somente a você e aqueles que são próximos, e os outros estão abandonados. Eles admitiam que era um Deus que precisava de sacrifício de animais para ser agradado, como todos os povos naquela época acreditavam nisso também, que os seus deuses precisavam de sacrifícios para serem agradados. Você tinha também a questão de um Deus que era capaz de se enfurecer contra a sua criação. O que é a história bíblica da destruição do mundo pelo dilúvio? Deus fica irritado com o comportamento humano e ele resolve matar todo mundo. Só vai salvar quem? Noé e a sua família, porque eles foram considerados por Deus justos. Agora vamos pensar, quem é que tem desejo de quebrar tudo, largar tudo, de punir todo mundo quando acontece um grande problema? Quem é que tem essa tendência? Somos nós. Né? Nós que somos imperfeitos é que temos a tendência infeliz muitas vezes de querer penalizar todo mundo quando algo deu errado. Essa concepção de Deus que se enfurece e destrói a sua criação é atribuir a ele características nossas de seres muito imperfeitos, né? E por fim, imaginar que Deus pudesse permitir que alguma coisa que ele criou se tornasse a origem do mal que poderia perder toda a sua criação. Né? Nós é que temos essa tendência de achar que algo deu errado e que temos que botar a culpa em alguém. O homem naquele tempo de Jesus teve essa concepção que já vinha sendo formada há muito tempo, de que quando algo dá errado, é porque existe alguém que é o grande culpado. Nós é que julgamos dessa forma. Nós sempre dizemos, quando algo deu errado, que alguém é o culpado. Os homens no tempo de Jesus, e mesmo antes, já vinham formando essa ideia de que se dá algo errado na criação divina, é porque tem que ter aquele que é o adversário de Deus. Essa é uma concepção tão primitiva sobre a grandeza de Deus, que acabou sendo um grande problema para todo o cristianismo. Porque até hoje muitas pessoas estão presas a esse esquema mental de achar que Deus possa ter algum opositor a ele. né? De achar que existe um ser que está pondo a perder a criação divina, e que terão outros filhos de Deus que se perderão para sempre em razão da criação desse ser. Agora, pensando com lógica, se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele é presciente, se Ele sabe de tudo antes de acontecer, Ele poderia criar um dos seus anjos que pudesse se tornar a perdição dos seus filhos? É algo ilógico a gente admitir isso. Mas naquele tempo de Jesus, essa parecia ser uma boa explicação para justificar o porquê dos problemas e dos males. O homem, por muitos milhares de anos, ele observou fenômenos na natureza de destruição e renovação da natureza. Qual que foi, então, introjetada a ideia na sua mente de que existe uma força destrutiva e uma força construtiva? Construtiva é Deus, destrutiva é quem? É o seu opositor. É dessa observação, então, que o homem fez da natureza, uma observação equivocada, é que surgiu no seu interior a disposição de acreditar que possa existir um ser que seja a fonte de todo o mal. E o homem foi, durante muitos milênios, cultivando essa ideia. Existem pessoas que até hoje acreditam nisso, porque passaram em tantas encarnações aceitando a ideia da existência de um ser voltado ao mal, que para elas hoje é muito difícil se libertar dessa ideia. Nós aprendemos que, sendo Deus todo poder, Ele não pode criar nada que se perca para sempre. Ele não pode criar um dos seus filhos que se revolte contra Ele. É algo totalmente contrário à ideia do Deus cósmico, do Deus universal, do Deus de amor, do Deus que é toda sabedoria, que Jesus veio nos ensinar. Então, no tempo de Jesus, essas ideias eram muito comuns, e até hoje elas subsistem, então, na imaginação de muitas pessoas. E vamos pensar um pouco sobre Roma, que aparentemente tinha uma religião tão diferente da dos judeus. Em Roma, as mulheres também eram oprimidas? Sim. Também elas sofriam uma série de imposições, até por questões religiosas. Existiam sacerdotisas que elas tinham que se conservar virgens por toda a sua vida, ou então enquanto elas estivessem a serviço dos templos, das divindades que elas representavam. Elas eram punidas com a morte caso elas perdessem essa virgindade. Então veja, era o mesmo esquema de atribuir à mulher a necessidade de uma pureza que não era cobrada do homem necessariamente. Ela também era oprimida, ela também era levada à morte por o seu comportamento, como era entre os judeus. Também os romanos tinham a necessidade dos sacrifícios de animais, porque eles acreditavam que era uma forma de agradar as suas divindades, do mesmo jeito que os judeus faziam. Nós vamos ter também os religiosos corrompidos. Quem determinava quem seria sacerdote das divindades romanas? Eram os senadores romanos e o imperador. E é muito interessante que esses sacerdotes acabavam sendo, geralmente, das próprias famílias que davam origem a esses senadores. Então existia uma troca de interesses muito grandes, porque a religião era uma das formas de dar, muitas vezes, respaldo à autoridade do imperador. E havia uma troca de interesses ali, de favores, muito grande entre religiosos e entre os interesses materiais. Então a gente vê que, na essência, embora o exterior possa ser muito diferente, a fé desses dois povos, aparentemente tão diferentes, eram fundamentadas nos mesmos princípios, eram os mesmos interesses, né? E nós vamos ver que em Jesus, eu vou pular essa parte porque ela é um pouco repetitiva, para a gente poder adiantar em função do tempo. A gente vê então que nesse tempo as coisas em termos de religião era muito ainda atrelada ao interesse mais egoístico do homem. Era para atender às suas necessidades, o seu interesse, que ele utilizava a religião. Agora nós vamos ver que com Jesus começa a ter mudanças significativas. Como que foi a questão de Jesus e as mulheres? Será que ele respaldou alguma forma de opressão à mulher? Nunca. O que fizeram em nome do cristianismo contra as mulheres nesses 2000 anos de civilização cristã não tem nada a ver com Jesus e com os seus principais seguidores. Isso foi tudo criação de outras pessoas que se apropriaram do cristianismo. Nós vamos ver no episódio, então, da mulher que foi condenada ali pelos homens e que vieram pedir a Jesus que ele confirmasse a sentença. Ele diz o que para aqueles homens, né? Eles inicialmente perguntam: mestre, ela foi surpreendida em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada até a morte. Jesus, muito habilmente, ele vai dizer então que se cumpra a pena e que comece aquele que não tenha pecado nenhum. Aquele que nunca errou pode atirar a primeira pedra. Dizem que o que Jesus estava escrevendo na areia eram os erros que aqueles homens cometiam. Jesus estava grafando ali cada um dos defeitos que ele sabia que aqueles homens traziam dentro do seu coração. Então, dessa forma, Jesus agiu de uma maneira muito hábil. Porque quando vão perguntar para Jesus o que fazer com ela, se realmente era para apedrejá-la, era com o objetivo de pegá-la numa situação em que ele pudesse também ser acusado de ser contrário à lei de Moisés. Mas Jesus, ele faz de uma forma com que ele ainda não se comprometa à sua integridade, mas consegue livrar a mulher daqueles perseguidores. E o que, que Jesus diz para ela quando todos saem envergonhados e vão embora? Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ele então diz para ela, concluindo: vá e não peques mais. Veja, ele disse que quem não tivesse nenhum pecado poderia atirar a primeira pedra. Ele poderia ter atirado a primeira pedra, porque ele era um espírito puro, isento de imperfeições, não trazia vícios nenhum. Ele poderia ter atacado a primeira pedra, porque ele deu essa condição. Só que ele não faz. Ele diz: nem eu te condeno, vai e não erres mais. Veja que diferença profunda esse ser Jesus tem em relação a todos os sistemas da época. Ele é muito importante para a humanidade, não pelos feitos extraordinários, os fenômenos incríveis que ficaram conhecidos como milagres. Jesus, ele é profundamente importante para a humanidade porque ele veio estabelecer uma nova forma de relação entre as pessoas, baseada em outros princípios, que não mais aqueles que até então estavam ali vigorando, até aqueles que orientavam as pessoas no seu tempo. A questão do sacrifício de animais, é verdade, Jesus nunca combateu diretamente os sacrifícios de animais, porque ele sabia que a mentalidade daquelas pessoas naquele tempo, ela não seria ainda capaz de entender isso. Mas é interessante que Jesus coloca uma condição para que os judeus continuassem fazendo sacrifício de animais. Porque era comum a pessoa, em várias circunstâncias, levar animais para serem sacrificados no templo. Jesus então dá a eles uma recomendação assim: antes de você ofertar o seu sacrifício, vá e se reconcilie com o seu irmão. Se você tem algo contra alguém, perdoe. Se você precisa receber o perdão de alguém, dê o perdão também. Resolva o seu problema com o próximo. Jesus está colocando como uma condição essencial para o homem pretender qualquer relacionamento com Deus, que ele se pacifique com o seu próximo. Mais tarde, o cristianismo, ele acaba suprimindo os sacrifícios de animais por uma construção teológica que teve até alguma importância e que permitiu o homem ir abandonando essa prática primitiva de sacrificar animais para se dirigir a Deus. Isso a gente, numa outra ocasião, pode falar sobre isso. Outra coisa também: como Jesus lidou com os religiosos corrompidos? O episódio em que vão envolvê-lo na questão dos impostos, não é? Os judeus estavam já cansados de pagar impostos aos seus opressores, porque Roma cobrava impostos que era para poder manter os soldados dominando tanto os judeus quanto conquistar outros povos. Não era essa concepção que nós temos hoje de impostos, de manter a sociedade, de beneficiar a todos. Mas então os judeus, querendo ali verificar que, o que, como Jesus lidaria com a situação, pergunta: mestre, podemos ou não pagar os impostos? E Jesus torna claramente ali que não se mistura princípios religiosos e espirituais com as questões terrenas. Não se envolve interesses materiais usando questões, princípios religiosos para combater ou confirmar algo. É quando Jesus pergunta para eles: de quem é a figura que está na moeda? Eles dizem: é de César. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Separem os interesses terrenos das questões religiosas. Não tornem suas causas pessoais em causas religiosas, querendo envolver as outras pessoas e dizer que isso é vontade de Deus. Jesus separou claramente, de modo ao homem não usar a religião para atender os seus interesses materiais. Então a gente vê que Jesus agiu de uma forma muito diferente das grandes tradições religiosas que tinha no seu tempo. E Jesus, ele vai ter uma concepção de Deus que reflete as imperfeições dos homens, como judeus e romanos tinham. As divindades romanas, o Deus dos judeus, apresentavam características de imperfeição do homem. Jesus aponta isso? Não. Jesus inverte totalmente essa questão quando ele diz isso: olha, sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Essa recomendação de Jesus não é para que a gente se torne Deus, é que a gente pare de atribuir a Ele imperfeições que são nossas. Nós temos que buscar melhorar a nós mesmos, e nem assim nós vamos conseguir nos igualar a Deus, porque Ele é perfeito em todas as virtudes. Pense tudo que é de bom que um ser possa possuir. Deus tem isso ao infinito. Jesus, então, ao dar essa determinação, ele nos dá o modelo máximo de perfeição, não porque vamos alcançá-la, mas porque é aquilo que realmente é perfeito, que não possui nada de humano nele. Então a gente vê que Jesus nos ensinou uma divindade muito diferente daquela que era praticada no seu tempo. Nos ensinou a amar um Criador muito diferente do que judeus e romanos e qualquer outro povo, em qualquer outra época, em qualquer outra região do planeta, já acreditaram. E a vinda de Jesus foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena. Já era algo esperado há muito tempo. A grande movimentação na espiritualidade para trazê-lo aqui, para ajudá-lo, é representada por essa ação desses espíritos que se apresentam aos pastores. Esse registro atesta para nós essa grande legião de seres de alta evolução espiritual que acompanharam o Cristo. E o cântico das legiões celestes representava a expressão de alegria dos espíritos auxiliares da missão de Jesus. Quando eles cantam para os pastores, é a manifestação de uma alegria de verem que um grande plano está se concretizando e de que haveria uma transformação muito grande para a humanidade em 2000 anos, como não ocorrera antes em milhares de anos precedentes. E nós temos do Espírito Emmanuel, ou Emmanuel, como muitos chamam, o comentário sobre o significado desse cântico. O que esses espíritos superiores queriam dizer com essa expressão? Ele diz assim: o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Eles já estavam dizendo ali aos pastores que Messias eles poderiam esperar. Porque o que os judeus esperavam de Messias era um Messias guerreiro. O grande esperado pela tradição dos judeus era alguém que tornaria os judeus superiores aos outros povos e eles estariam em glória, enquanto os outros passariam a ser servos. Jesus é um ser de natureza totalmente diferente desse Messias guerreiro, desse grande esperado. Ele é um ser que vem trazer as bases de uma nova humanidade. Então, esse anúncio das legiões celestes é justamente eles dizendo: olha, o ser que está vindo não é exatamente o que vocês esperavam. É um ser que vem com uma missão ainda maior. Não é de tornar ninguém superior a ninguém, mas de mostrar que os homens são irmãos e que todos são filhos de Deus. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Não foi o que Jesus ensinou? Que temos que amar a Deus acima de todas as coisas? Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Mesmo no momento em que ele estava para ser preso e que Pedro teve a reação de puxar a espada, chegou até a ferir um soldado que estava ali, qual foi a postura de Jesus ali? Pedro, guarda a tua espada. Quem vive pela espada, por ela perecerá. Ele deixou claramente que não podemos pautar a nossa vida por ações violentas. Nós temos que cultivar a paz. E a boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Jesus veio mostrar que nós temos que ser os servidores de todos. Nós temos que oferecer o melhor para todos. No episódio em que os discípulos já estavam ali se envaidecendo, questionando quem era o maior entre eles, Jesus dá um ensinamento ali indiscutível, né? Não tinha mais como negar quem seria o maior. Ele próprio, Jesus, começa a lavar os pés dos discípulos. Se ele, o mestre, se poria a servir o outro, que estava teoricamente abaixo dele, entre eles, que tipo de fraternidade teria que existir? Então, Jesus, com esse grande exemplo, ele mostrou: nenhum homem é maior do que o outro quando ele tem o dever de servir ao outro para que todos se engrandeçam, para que todos sejam beneficiados. Então, quando Jesus, quando os espíritos superiores deram essa boa vontade para com os homens, Jesus mostrou isso o tempo todo durante a sua trajetória, de termos boa vontade e de oferecermos o melhor de nós a quem quer que seja. E, para nós, esse cântico da legião, das legiões celestes, ele deve representar o nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. E como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos estar no cumprimento desse compromisso com Jesus de auxiliar a evolução da humanidade? É o que nós vamos ouvir agora, nessa breve mensagem, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e que aqui ela está narrada na própria voz do Chico, chamada Prece Diante da Manjedoura, e que traduz bem qual deve ser o nosso compromisso perante Jesus e perante o próximo. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, pinta-nos de cerras o coração, ensina-nos a abrir os braços a receber-te. Não-nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Nunca renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as setas do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Então, diante desse convite tão amoroso de como podemos seguir a Jesus, nós podemos, neste ano que se inicia, estabelecer como meta esse, atender esse grande convite, né? Que nada mais é do que a nossa participação nessa grande obra de elevação da humanidade. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a confiança, a fé, a força para seguirmos nessa direção, porque é aí que nós vamos encontrar a felicidade que nós tanto desejamos. É no amor ao próximo, que ele veio tão bem nos ensinar, é que nos encontraremos a paz de espírito que tanto desejamos. Muito obrigado a todos, um ótimo 2014 para todos. Obrigado.